Chené 6320. Boa tarde, bem-vindo a Salvador. Solo 52, direita no 21 no Rono, Solo. Sim, Martinho, obrigado. Então, primeira direita, 21 no 1 no Apollo, 6320. Totalmente pronto, 2788. Ali decola as pistas 1091, 90 graus, 109, hoje 102, informa o Boeing da Gol, 2 milhas no marcador externo. Entra, Gol 2788. Gol 2008 na escuta da torre. Gol 2008, continue a aproximação, aguardando a pista livre. Informa a torre, iniciando a rolagem da 1-0, a torre da Azul. Gente, visual com a torre 2008. Gol 2008, livre pouso, pista 10, vento 1, 10 graus, 10 nós e o ajuste 10, 12. Livre pouso, pista 10, confirma ajuste? 10, 12. E 12, o 2008. Azul 2788, decorador 55, controle no 208, meu irmão. 08, contato. 2008, direita no 211, seu solo 57. 211, 57. Oi, Salvador, boa tarde, é o Eco Delta 4. Você no tráfego? O Eco Delta 4, senhor, está sobre a rotatória. Eco Delta 4, autorizado sinal da 97, reporte a vertical da RMA. agora tá forte, sinal dá o meu certo. Já pode falar na EMA. Eco Delta Fox, poderia confirmar o pátio? Pátio 5, a hora está. Sente, solicita apoio de viatura. Bora aqui, senhor. Sente, grato. Sobre a Eco Delta Fox. Eco Delta Fox autorizado prosseguir sinal da nossa 7, confirma plano de pouso baixado e travado. Confirma o Eco Delta Fox, sobre o modo local da nave do Guerra. Confirma? Plano de pouso embaixo e travado, confirma. Afirmativo, tem baixo travado. Ciente, livre pouso, pistão no 7, vento 1, 1 no 0, graus 1 no 0, 9, e ajuste no 0 no 2, já pelo Alta Fox. Já é Alta Fox, livre pouso no 7. Foi o Salvador, é o Guardião 07. Guardião 07, continue a aproximação, reporte vertical da RMA, 1 no meu pés. O Guardião está mantendo aqui 810 já na vertical da Enrimar. Prossegue direto parte do Granha, confirme, eu utilizo a cabeceira no 7. O Guardião intenciona, se autorizado, 1-0 para deslocamento ao pátio militar, desembarque de autoridade. Gente, Guardião 07, reporte para a minha base pela esquerda, pista 1-0. Base pela esquerda, pista 1-0, Guardião 07. Salvador, boa tarde, Guana 256. Guna 256. Ali decola de imediato, separado, confirma. Afirma, afirma, Guana 256. 256 autorizada a linha decolar sem parada. Vento 1 no 0 graus 109, 2 no 0 no 2. A linha decola sem parada, Guana 256. Eco Delta Fox ao estacionar a frequência livre, liberando 197. Guardião 07, reduza na medida do possível a aeronave da Gol e iniciará a rolagem da 1-0. Tá visual, ciente, vai reduzir o Guardião. Guardião 07, intenção é pátio militar, confirma? Afirmo. Condições de aproximar direto o táxi e hotel? Afirmo, pelo sexto gramado. Afirmativo. Fica atento às três turbulências do Boeing da Gol iniciando a rolagem da 1-0. Pela área gramada, autorizado até hotel. Reporte solo controlado da hotel, Guardião 07, vai ter 100 graus 099, o ajuste na 012. Na 012, pela área gramada, repassará no hotel, Guardião 07. Uno 256, decolado aos 1707, controle 1208. 08, boa tarde. Estamos sala controlada do hotel Guardião 07. Guardião 07 autorizado até o pátio militar, estacionar frequência livre, reporte. Confirmando frequência livre, Guardião 7. Guardião 07. Guardião 07, prossiga, desloca até o grau agora. Agora é Ondina, o destino. Gente, aguarde um minuto para iniciar. Plantio. Está autorizado o táxi até a interseção? Aguarde um minuto. Aguardando. Guardião 07 autorizado até o hotel. Deslocamento até o hotel 07, na sua escuta. Guardião 07 na escuta. Confirma aí pro 07. Afirma, autorizado em decolagem da presente, o vento ronda 00009, o destino 092, você pode falar de solo, Cupua Sul, Guardião 07. Está iniciando a decolagem, Cupua Sul, Guardião 07. Guardião 07, confirma o pelo, tá bom? Ali, por ver? Pra onde ir, Nacional? Gente, o piloto em comando e o POV, por gentileza. Nós estamos com 4 a bordo, o piloto em comando é Eduardo. 07, visual já tá fora do solo, com proa sul, dá presente, chama o controle 1208, decolado aos 1-2. 1208, Guardião 07, grato. Torre Azul 4196, 8.5 milhas, boa tarde. Azul 4196, continua a aproximação, achei que eu tenho de pouso. Prossiga, 4196. Já chegou o trem, confirme. Negativo. 7. Ele viu pouso, azul 4196? Já chegou o trem, confirme. Afirmativo. 4196, livre pouso, pista na 0, ventana da 0, grau 099, hoje na 0 é 2, azul 4196. Livre pouso na 10 pro 4196. Para o táxi. 2581, confirme, parte militar? Afirmativo. Autorizado até o reporte, reporte pronto. Autorizado até o ponto de esperar até a Força Aérea 251. Até o ponto de hotel, reportará pronto. 81. Continua a aproximação, reporte bem checado do trabalho. 164. Força Aérea 2581 no hotel para o cruzamento. Mantenha a espera do hotel, Força Aérea 2581. 81, mantém. Azul 4196, solo 20, direita no 21. Direito 2-1, boa tarde. 1-1-4, qual o cemitério de pouso baixado e travado? Perfeito. Sim, aguardando apenas pista livre, 1-1-4. 2581 na escuta? 2581 na escuta. Após a passagem do Boeing 737-800 da Gol, autorizado cruzamento na Delta, chama solo novamente no 211. Autorizado após o Gol na Delta, o 211, 2581. De imediato, 2581. De imediato. Uno 1164, solo os 23, direito no 211, solo. Ou não? Salvador Tower, good afternoon, Go 1964, established on LS runway 10. Confirm Go 1964. Yes, affirmative. Go 1964, report landing gear down and locked, runway 10. The landing gear are down and locked, and we are established on final with runway time. Go 1964, clear to land runway 10, the wind is 100 degrees, 09 knots, altimeter is setting 1012. We are clear to land on runway 10, altimeter is 1012, go 1964. É 326, continua a aproximação, guarde pista livre, cheque o trem. Sai de baixo do trem, né? Passou, travou, fui LS Visual 6326. Oxalé 6326, aguardando pista livre, Boeing da Gol, tocando cabeceira no momento. Visual com ele, 6326. Go 1964, on the ground at 27, clear runway next right and contact ground frequency 121.1. 121.1, thank you, have a good day, go 1964. Station M3326, vento 110 graus 09 nós, ajuste na 0 no 2, livre pouso, pista na 0. Livre pouso na 10, 6326. Lima, Mike, Quebec, reporte novamente na Quebec, o Alfa, Charlie, Mike. Para na Quebec, tá falando. Torre 2581, ponto espera pronto. Força aérea 2581, autorizado a alinhar e manter 4090. Ali mantém 2581. Oceania 326, solo 29 direito no 211, solo. 211, solo, pá. Força aérea 2581, livre decolagem da 1-0, vento 1-1-0 graus 1-0 nós, ajuste 1-0 no 2. Livre decolagem, força aérea 2581. Alfa Charlie Mike autorizado, cruzamento da pista 1-7, pátio 5, andar até os estacionar frequência livre. Sala 2581, decolado aos 31, controle 1208. 81208. 1208, controle 2581 da Força Aérea. Salvador, Oceania 6315, está pronto. Oceania 6315, autorizado alinhar e manter cabeceira 1-0. Ali mantém cabeceira 1-0, meu filho. Lima 315, livre decolagem 90, vento 120-0099, destino 0-12. Atualizado decolagem da 190, venha 3. Chama 315, decolado aos 35, contra 1 no 20. 20, 1 na 6, 13 na 6. Jorge, boa tarde, 27, 14, 0, 0, 4. Confirma, 27-14. Azul 27-14. Autorizado a alinhar e decolada 1-0, vento 1-1-0-0-7-9, ajuste 1-0-1-2. Até a trajetória de turbulência do Airbus da Ogineck decolou sua frente. Confirmando azul 27-4, decolado aos 37, controle 1-208. 208, boa tarde. Oi, Salvador, boa tarde. Papa Romeu Kilo Sierra Lima. Papa Romeu Kilo Sierra Lima, continue a aproximação, reporte 3 checado. Repórter A, Lima. Kilo Sierra Lima, confirme a parte 3? Parte 5 era estar, mas o pouso não era. Gente. Sierra Lima, passando Sierra Victor 372, baixar trabalho. Quilo Sierra Lima, autorizado, pouso pista 90, vento 1, 10, grau 099, destino 012. Tenente Lima. Hotel Romeo Golf, pra você. Parque demais, não pode falar. Sente, sem interferir com a sinal da Dona Zero, confirme. Papai Romeo, Hotel Romeo Golf. Vai decolar bem, demais, comprou, assou, formando e sobrevoou o setor norte do aeródromo. Sente, confirme, sem interferir com a sinal da Dona Zero? Sem interferir com a Dona Zero. Afirmativo, reporte confirmando decolagem por conta e risco, reporte fora do solo da RMAR, o ajuste em Salvador é o 10 no 2. Botará fora do solo o hotel no meu. Se você é Lima, reporte bando de pássaros na curtíssima do 10. Tente Lima. Hotel no meu golfe, fora do solo, visual com o 7. Está presente com Pula Norte, que o Hotel Romeo Golf chama o controle na 208. Eu vou fazer sua pergunta no setor norte do aeródromo, próximo ao Shopping Salvador, sem interferência com o 10. Sente, próximo ao Salvador Norte ou Shopping Salvador? Salvador Norte. Sente, então mantenha a minha escuta autorizada vertical do Salvador Norte sem interferir com a final da 10. Mantenha escuta sem interferência com o 10. O hotel Romeo Golf, condições de manter fora da final da 17? Afirmo, não vai interferir nem com a 17 nem com a 10. Certo. Papa Romeu, Kilo Serra Lima, direita no 211, solo aos 42. Gente, direita 1-2-1-11, Kilo Serra Lima. O Papa Romeu, até o Romeu Golf, na escuta? Na escuta, tá no local de sobrevoo. Condição de ficar uma milha fora da sinal da 10? Tem condição, eu vou fazer um sobrevoo só para filmagem da estação de São Cristóvão e estou mantendo escuta, se for autorizado, mantenha aqui. Gente, mantenha a minha escuta permanente, provavelmente iremos solicitar que voe com Pula Norte para não influenciar a final da 10. Ok, está na escuta permanente. Salvador, é o Mike Acosta. Mike Acosta, continue mantendo a proa da final da 17. Programa esperas na vertical da RMAR. Informa o tráfego do helicóptero Robson 44, efetuando sobrevoo sobre Shopping Salvador Norte. Não vai interferir com a final da 17. Aeronave da TAM Airbus 320, aproximando Duna no momento. Programa esperas pela esquerda, vertical da RMAR. 1.000 pés. Vai aguardar na vertical da RMA 1 no meu pé, com curva em cima do Mike Acosta. Confirme? Então, direto será para você. Jefferson, National Taxi. Salvador, boa tarde, São 3154. São 3154, continue a aproximação, informa o tráfego vertical do Shopping Salvador Norte, Robson 44, não irá interferir na aproximação da 90. Subindo o tráfego, efetuando os pés na vertical da Enrimar, é um Eco Charlie 35. Paciente, não mantém contato visual com o juízo, 3154. Bateu o Romeo Golf para o noroeste, evite a final da 90 e a final da 17. Comprou a noroeste, afaste do setor. Hotel Romeo Golf, afaste do setor, comprou a noroeste de imediato. Já se afastando, Hotel Romeo Golf. Comprou a noroeste sem interferir com a final da 1-0. Noroeste sem interferir com a 1-0. Mike Eco Oscar 360 pela sua esquerda, reporte reinterceptando este. Firma Diego, 360 pela esquerda e chamaram a intercepção, Mike Eco. 3154, livre pouso, pistão 1-0, vento é 120 graus 099, ajuste 1-0, 1-2. Pouso autorizado, são 3154. Sorry, o Tio Serra Lima, na ataque de Lima. Tio Serra Lima, Lima Mike, Quebec, na Quebec, chama pronto para o cruzamento. Sim, Lima Mike, Quebec, na Quebec. Então, meu Golf, só mantenha presente posição, está visual com ambas aeronaves para pouso. Gente, mantenha o setor e evite o final da 1-0 e final da 1-7. Visual com tráfego na vertical da Enrimar. É um Eco-Charlie 35, confia. Tá, visual. Sim. Mike Eco-Oscar, reporte interceptando final da 1-7. Autorizado final da 1-7. Camarão, Mike Eco-Oscar interceptando. Golf libera o setor pelo noroeste para o sobrevoo Pirajá. Use o cruzamento da 1-7, que o CL é uma reporte frequência, reporte cruzando a pista. Mike Acosta interceptando na final da 1-7. Autorizado final da 1-7, Mike Acosta. Errado, próximo. Gol no 966 na escuta? Boa tarde, na sua escuta, 966. Confirme, tá visual? Afirmo completamente, quase pela direita, visual 1-0. Gente, perdeu prioridade devido à mudança de regras. Ingresse perna contra o vento da pista 1-0, 1500 pés. Ele vai ingressar, 1500 pés, perna contra o vento. Pode dar confirmação, a gentileza, o tráfego? Final da 1-7. Visual também já aguardando e espera o final da 1-7. Ok, então, paciente. Se a gente reduzir, se a gente conseguiria, pode ser? Reduza na medida do possível. Gol no 966. Ok, então. Vamos conseguir na aproximação, reduzindo para a mínima velocidade, com o 966. Proteção no 54, direito no 211, solos 48. Direita, 211, 3154. Mike Acosta, condição de incrementar final da 1-7? Afirmativo. Livre pouso, vento 120 graus 08 nós, ajuste 1-0, 1-2. Incrementando final da 1-7. Nossa. Mike Acosta, informa o Boeing da Gol, aproximando para 1-0, também visual. Ok, é Mike Acosta. Que você errou no jogo? Sim. O Gol no 966 na escuta? O Gol no 966 na escuta? Prossiga, 966. No 966 tá visual com Eco Charlie 35, aproximando o final da 1-7. Tá procurando, tá ok, visual com Eco Charlie. Gente, visual com tráfego, aguarde pouso final da, aguarde pouso pistão 1-0. O Gol no 966. Ok, mantendo a mínima, o gol 966 vai dar na atualização. Marque a Costa, condição de pouso parado, Catuceira 197. Afirma aqui, com condição de pouso na 17 parado. 120 graus, 10 nós, 8-0, 12, sem ter frio com a final da 10. Marque a Costa. Ok, marque a Costa, sim. Então, Juliette, você é autorizado o táxi até o ponto de espera da Oscar, aguardando instruções. Marque a Costa, confirma o pátio. Pátio 4, ó. Gente, o Hotel Juliette Serra mantém a posição. O Hotel Juliette Serra mantém a posição e aguarde. Voo 9966, livre pouso, pista 10, vento 120 graus, 099, 8-0, 12. Livre pouso, pista 10, gol 966, muito obrigado pela coordenação. Oscar, ao estacionar a frequência livre, marque a Costa. Oi, boa tarde, eu chamei 6142, ponto espera do 10, pronto. GM1 no 42, mantém o ponto de espera da 10. Mantém o ponto de espera, o GM1 no 42. Hotel Romeo Golf na escuta? Papa Romeo, Hotel Romeo Golf na escuta?